Chegamos ao fim da canção. Paro um pouco para dormir. A tarde para voltarmos atrás. Já nem há motivo algum para vir. É como ouvir alguém dizer: ver é só procurar. Virar a dor para dentro, quer virar o amor para dentro. Falo de um amar para dentro, quer virar a dor para dentro. Eu vou dizer até me ouvir. A dor chegou para ao fim da canção.